se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível. Mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo. Nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado. Anuncie na Rádio Play Rio. Fale com a gente. 3213-6652. Juiz de Fora, 910 AM. Rádio Play Hits. Tá a fim de ganhar o quê? Ah, eu quero mais fryer, uma cafeteira. Eu também quero um aquecedor. Pensando bem, um ventilador também é legal, né? Liquidificador, aspirador de pó, panela elétrica. Meu Deus do céu, você quer tudo que tem no mundo, hein? É isso mesmo, eu quero tudo que tem na mão, João. Tá certo. Fique ligado na nossa programação. Participe interagindo com os nossos locutores e concorra a prêmios mundial. Participe pelo 3499-1280101. Todo dia tem sorteio pra você se dar bem. É só o que foi, moça? O que você tá olhando com essa mão levantada? Fala aí. Calma, que eu não tô entendendo isso não, tá? Tem a pipoqueira, o secador de cabelo, escova secadora, mixer de frutas. Ah, tá, entendi. Um monte de prêmios todo dia. É só aqui. Onde você estiver. Fim de semana imperdível Bahamas. Aqui seu dinheiro rende mais. Café Mineirinho, 500 gramas, R$4,89. Massa cortada do sabor, 500 gramas, R$1,99. Alho graúdo a cada 100 gramas, R$1,65. Frango ave nova, R$7,89 o quilo. Contra filé Minerva, quilo, R$36,90. Tetra puro malte, 350 ml, R$2,69. Sabonete motivos, 90 gramas, 89 centavos. Preço baixo é no Bahamas. Compre com segurança todos juntos contra a Covid-19. O sucesso que todo mundo gosta. Toca aqui na Playbiz. Eu vi tanto tempo pra se arrepender. Isso sou agora que esqueci você. As novidades da música. Libera ela, você tá roubando tempo. Você tá ocupando espaço do amor da vida dela. Tô falando que é demais. Ela tá toda blogueirinha, toda danadinha, rebolando a rumorada. Fora ruim. Se as ruas estão vazias, a população está em casa e está ligada no rádio e na televisão. Veículos confiáveis e que passam informação de credibilidade. Nas ruas, nas redações e no estúdio, os jornalistas se arriscam para levar a notícia até você. É um serviço essencial. Em todos os cantos do estado, o rádio e a televisão trabalham 24 horas por dia para te ajudar a passar por essa pandemia. Notícias também salvam vidas. Confie no rádio e na TV. Uma campanha da RIT. Apoio Rádio Play Rio. Neste domingo tem estreia na Play Rio. Programa Domingo de Fé. Com Padre Nelson e Fausto. Fé, música, saúde. Eu convido você, querido ouvinte da Rádio Play Rio, para estar comigo com o Fausto a partir deste domingo, dia 22, todos os domingos, a partir das 6 horas da manhã. Você pode ficar lá em cima da cama, via debaixo do seu edredom, no seu lençol, fica tranquilo, pega o rádio. Liga na Rádio Play Rio e acompanha a gente falando de Deus, falando da vida, aconselhando, orientando para as decisões da sua vida. Tenho certeza que vai tocar o seu coração e vai assim trazer mais esperança e alegria para o seu dia a dia. Ah, e avisa os seus amigos também, né? Dá uma ligadinha, tem Padre Leão na Play Rio, a partir de domingo. Manda aí seu WhatsApp, manda pelas redes sociais. Domingo de Fé, com todos vocês, Rádio Play Rio. Domingo de Fé, a partir deste domingo. E todos os domingos, às 6 da manhã, aqui na Rádio Play Hits. Se ligue! Chegou a hora de se conectar com Deus. Fé e vida. Abra seu coração. Deus quer falar.